Vamos ouvir agora um pouco sobre o Pharaoh. O Pharaoh tem imensas asas que lhe proporcionam capacidade de ficar no ar por bastante tempo sem nunca ter que descansar. Com sua habilidade de movimento espelho, pode imitar as manobras dos inimigos.